Ficheiro 24, página 239, capítulo 10. Sobre o calendário perpétuo? Sim, existiu. Os dias eram então cada vez mais curtos, precipitando-se rápido cada pôr do sol e prolongando-se lento o fim de cada madrugada. Sempre assim fora, desde que a Terra se pusera a rodar. Mas só nesse outono, Mileno verificava. Bem como as inevitáveis implicações horárias. Isso tinha a ver, precisamente, com o calendário perpétuo que os tios, afinal, queriam cumprir. E ela não sabia se queria evitar. Na verdade, quando a hora mudou, as duas tias começaram a aparecer alternadamente e as horas de espera começaram a governar a sua vida. Espera-me entre as 9 e as 11. Quem telefonava, porém, chegava à 1. Não posso ir esta noite, mas passo por aí amanhã, cerca das 8:30. Era a tia Ângela Margarida, que não chegava a aparecer por causa do tio Rui e do serviço da clínica. E assim por diante. Percebia-se que o calendário tinha sido combinado até ao fim da vida, mas era tão absurdo que na realidade não haveria de durar 2 semanas. Nem seria necessário Mileno pedir que parassem com as sevícias que a si mesmos os tios se haviam imposto, como havia pensado no início. Refiro-me às tias, principalmente a tia Gininha, bastante abatida desde a noite em que o tio Dom não se tinha encontrado com os holandeses e havia surgido no meio da relva. A tia começara por aparecer em Vila Regina num domingo à noite e depois, durante 2 semanas, tentou cumprir a sua parte. Chegava, perto da 1 hora, estendia-se sobre a sua antiga cama de solteira e fechava os olhos, apertando a mão de Mileno. Com a entrada no outono, à medida que os dias passavam, o luto parecia avolumar-se-lhe, em vez de se esbater, pois assim que se encostava, murmurava palavras soltas e referia o facto de antes terem sido 5 irmãos. E agora estarem reduzidos a 3, e ainda por cima desunidos. Referia em particular a perda dos 2 irmãos mais velhos, de quem se havia sentido como filha, ela que nascera já na meia-idade da avó Regina. Percebia-se que fazia o balanço da sua vida, e por vezes perguntava a Mileno se por acaso ela se lembrava de um ou de outro namorado que tinha tido, referindo passeios, filmes, encontros e colares étnicos oferecidos dentro de caixas de cetim. Mileno lembrava-se de alguns, de outros não. Não podia lembrar-se de tudo. Mas nem sempre a tia Gininha era a mesma. Às vezes ficava amarga, como nos tempos em que entrava derrompante em Vila Regina, alarmada, contando em prantos gregos para quem estivesse presente, episódios de desencontro profundo com o marido. O tempo em que a avó Regina lhe dizia: divorcia-te, regressa à casa da tua mãe antes que seja tarde. O tempo em que todos partilhavam do seu desapontamento. Depois, Gininha tinha preferido a condição de recato. No final dos anos 80, Gininha já só confidenciava detalhes a uma ou outra pessoa da família, que, por sua vez, os reproduzia em segredo, até todos os conhecermos e repetirmos uns aos outros. Gininha acabava por saber o que sabíamos da sua vida. Tinha-se fechado. Era como se tivesse tido a consciência do ridículo de haver casado com uma pessoa como Dom Silvestre, depois de ter tido mais de 100 namorados. Estava no seu direito, encobria-se. Mesmo assim, a certa altura, sabia-se que viviam naquela linda casa, à sombra da faia e dos plátanos. E, no entanto, embora o Bruno José já fosse nascido, mesmo à mesa, na sala de jantar, onde havia várias estatuetas de lhadró e uma menina de mármore rosada saída das mãos de cutileiro, o tio Dom peidava-se. Era triste, triste. O genro de Dona Regina não tinha o sentido da profanação. Constava também que, nessas alturas, a tia Gininha saía da sala e ia ouvir música clássica, Chopin e Mendelssohn, que adorava, e só sobrevivia porque via aquela casa partir com a memória dos seus namorados lá dentro. cada um com as suas habilidades transfiguradas, e ela entre eles, penteando os cabelos compridos e falando o inglês de T.S. Eliot, de quem sabia poemas de cor. Triste, amarga. Fora por essa altura que se dera a grande transformação, tão comentada por todos. Gininha começara a ser intermitentemente habitada pela lógica do tio Dom. A tia como se fosse uma parte integrante do seu marido. A tia havia desistido da tragédia. Tinha escolhido o lado burlesco da vida. Quando a ouvia falar, às vezes a avó achava que ela tinha morrido. Outras vezes que apenas havia hibernado. Só assim se compreendia a conversa sobre negócios, na noite em que ele surgira da relva. Só assim se poderia aceitar que, durante os dias do calendário perpétuo, às vezes a tia mudasse de humor e parecesse feliz, começando a sonhar em voz alta. Sabes? O tio Dom tem um projeto extraordinário. Trata-se da construção de uma nova cidade. Hoje em dia, todo empresário, minimamente empreendedor, quer construir uma cidade. Mas tem de se andar depressa, porque a costa não é de elástico. No caso do tio, ele até já comprou o spot publicitário a uma firma italiana de marketing. Diz assim o spot: aqui o oceano, cansado das ondas, depôs suas armas. O que achas? Passava da meia-noite. Milene, deitada ao lado da tia. A tia, a falar nos projetos do tio Dom, no oceano e em armas depostas. Na configuração do buraco da pedreira, nos rebentamentos que fazia com o sismógrafo parado, nos dois inimigos do tio mortos à entrada da pedreira. Factos sem nenhuma ligação com o tio. As mortes. Pelo contrário, cá se fazem, cá se pagam. Uma vez que eles tinham querido aniquilar a vida empresarial do tio. Algumas chatices que o tio tinha tido em tribunal, mas nada ficara provado. Que culpa tinha o tio de haver pessoas que invejassem o cenário bíblico da pedreira para se abaterem a tiro? Não é verdade, Milene? Que responsabilidade tinha o tio? Compreendes, Milene? Sim, era aquela a tia Gininha, a quem o piloto, durante a primeira parte do melhor verão das nossas vidas, sempre sonolento ou com os sonos trocados, costumava cantar uma canção dos Tongas, a que designava pelo Lullaby de Ana Latu, cuja letra os dois entoavam, sentados na areia do mar de prainhas. Oh, the way we walked on the sand. Ele, de olhos fechados, entrega a areia. How our footprints became one. A tia, de olhos no mar. So precious to me, my dear Ana Latu. Oh, so precious. Lembras-te? Sim. Neste caso, às vezes, Milene lembrava-se. Pena fora que a tia Gininha não tivesse entrado no cabeleireiro Joseldo durante o namoro com o piloto. Ou com o biólogo de conchas de madrepérola, tanto fazia. Como teria sido diferente? Assim, ali estava ela a falar numa cidade futura, estendida à beira-mar, onde o deus oceano, extenuado de suas lutas, depunha as armas para descansar. Uma cidade do futuro, imaginada pelo tio Dom, para se descansar. Que preciosa ironia! Milene não era capaz de ironia, mas era capaz de desprezo. Perguntou à tia Gininha, as duas deitadas lado a lado na mesma cama. Tia, vê onde eu tenho as minhas mãos? A tia, erguida, a olhar para ela. Estão sobre as tuas maminhas? Não, tia, estão nos meus ouvidos. Olhe bem para os meus ouvidos. Sempre que a tia falar dele e dos projetos dele, as minhas mãos, estejam onde estiverem, estão enroscadas nas minhas orelhas. Este dedo que aqui vê está lá dentro, mesmo, todo enfiado, junto do bicho do ouvido, para não ouvir nada. Sobre o peito, Milene movimentava dois dedos entrelaçados. A tia deitava-se de novo, muito esticada, a olhar para cima, para o candeeiro do teto. Porquê tudo isto nas nossas vidas? Porquê, Milene? Diz-me. A tia, dividida em duas, ou melhor, composta de duas, dormia pouco. A metade, que era só dela, sempre seria só dela. Dormia ainda menos e acordava sobressaltada, perguntando pelas horas. Achava que já era manhã. A sua forma indireta de dizer que a incomodavam as luzes acesas. Quer que apague, tia? Perguntava Milene. Só se tu quiseres. A tia hesitava. Olha, não. Se te sentes bem assim, por que não hão de estar as luzes todas acesas? Deixa estar, minha querida. A tia Gininha apareceu 5 vezes. A tia Ângela Margarida, pelo contrário, só veio 2 noites. Também chegava tarde e partia cedo. Habituada às noites de vigília na clínica, dormia mal e em sobressalto, como um bombeiro que vigia o fogo. Assim que chegava, precipitava-se para os botões da música e do vídeo e desligava-os. Ao mesmo tempo, as luzes todas acesas pareciam redobrar a voltagem. Depois, a tia Ângela Margarida, em tailleur, curtinho e sapatos altos, ia até junto de cada interruptor e apagava-as. A casa parecia afundar-se na terra. Sem quase falarem, em quartos contíguos, deitavam-se. Mas ela ainda tinha dito: tia Ângela Margarida, diz, não precisa de vir. Eu fico bem como estou, guardando a casa da avó Regina. Vendo bem, eu não tenho mais nada para fazer. As tias vão às suas vidas. A tia sem responder. Milene olhava pela porta entreaberta do quarto solteira da tia Ângela Margarida e julgava ter um flagelado em casa. Não ia dizer em voz alta, mas, na verdade, com aquela pessoa da família alisticada, Milene não ficava com matéria para sonhos. E a tia deveria ter adivinhado essa sua argumentação interior, pois, ao terceiro dia daquele calendário perpétuo, até ao fim da vida, já não tinha vindo. Cabia-lhe um domingo. Telefonou a avisar. Impossível. Eu, com o trabalho dobrado nesta clínica e o tio Rui ocupado com a vida dele, passei a noite na sala tentando acalmá-lo. Depois mudava de tom, sempre a andar, corredores fora, o telefone a transmitir os passos. Diz-me, Milene, naqueles dias de agosto, com quem falaste? Onde estiveste? Como soubeste onde estávamos? É que existe mesmo um complô contra o teu tio, desde aqueles dias. Um complô que veio para ficar. Temos de falar no assunto. Agora vai dormir mais um bocado. Ao menos descansa tu. Tinha-se acabado o calendário perpétuo da tia Ângela Margarida. Para o tio Afonso, não se tinha iniciado. Isto é, ele deveria ter comutado o seu processo. Ainda antes das irmãs, o tio Afonso começou a agir. Ou melhor, mandou agir. Incumbiu Páscoa. No dia em que competia Afonso Leandro acompanhar a sobrinha, segundo aquele calendário sem fim, até ao fim da vida, o Páscoa telefonava. Nunca referia a tensão existente entre ela e o tio. Era um bom secretário, um homem educado. Perguntava-lhe se ela tinha dormido bem, dizia-lhe que se precisasse de compras, se dirigisse a tal parte, e se precisasse de jantar, que jantasse em tal parte. Tudo bem. Uma ama seca, ponto final. De 3 em 3 dias, até ao fim dos dias. Mas numa sexta-feira de novembro, o tio Afonso apareceu em pessoa. Apareceu com a Isabel, por volta das 2 da tarde. Àquela hora, o dia pleno de sol, como se fosse verão. Parquearam o descapotável junto às acácias. Primeiro saiu o tio Afonso, depois saiu ela e mostrou-se. Era, afinal, uma boneca normal. Tanto podia ter 17 anos como 37. E o pai de João Paulo, o tio advogado e cavaleiro, estava em frente de casa. Iria tocar a campainha? Iria usar a sua própria chave? Nem uma coisa nem outra. O tio Afonso sabia que ela se encontrava na sacada do primeiro andar. Chamou. Milene, abre a porta ao tio. Milene. Abre a porta ao tio? Como era possível? Correu, abriu a porta e o tio Afonso, por sua vez, chamou por Isabel. Isabel! Oh, Isabel, vem cá! A namorada do tio ainda hesitou junto da porta, mas acabou por avançar pela passadeira vermelha com cuidado até alcançar as escadas. Subiu pelas escadas, obedecendo ao chamamento do tio Afonso, parando, avançando, como se entrasse numa casa de fantasmas. Onde estás? Sobe mais! Eu estou aqui, vem cá! Isabel subia, sem fazer ruído algum, sem pronunciar palavra. Deveriam ter-se conhecido no hipódromo. E, por certo, havia entre ambos um bom entendimento. Ele dizia: estou aqui, aqui, querida. Sobe mais 3 degraus, vira à direita. Até que Isabel, finalmente afoita, entrou no compartimento onde o tio se encontrava. Era o antigo quarto da avó Regina, a divisão que ela ocupava antes de se cansar de subir as escadas. E Milene, que tinha ficado no patamar inferior a assistir àquela ascensão, percebeu o que ocupava o espírito do tio Afonso. Sim, ele tinha dito: Milene, abre a porta ao tio. Como se ambos tivessem feito as pazes. Mas o assunto em questão era demasiado importante para que ficasse tranquila. Subiu também. Sentindo-a subir, eles fecharam a porta. Ela aproximou-se, ficou à espera. Não se enganava. O tio estava a observar a papeleira de tampa corrediça que a avó tinha no quarto, a que proporcionava divisões para tudo. Pequenos esconderijos feitos de madeira, como se fossem dedais, sítios para o papel, canetas de mergulhar em tinta ainda perto das penas de pato, lugares delicados para selos, lugares trancados como cofres. A papeleira da avó, em puro vinhático amarelo claro, estava avaliada nos formulários dos seguros em 1500 contos. Além do mais, havia as linhas Arte Nova, a sua solidez intrépida, a elegância, a beleza, talhada para gente antiga, que deveria manter-se direita, esticada, com os cotovelos à altura do queixo, quando queria escrever qualquer coisa. Uma peça preciosa. Ele e ela estavam a observar. Falavam lá dentro, em voz baixa. Depois, ele abrira a porta e ambos, ao descerem as escadas, ainda se voltaram para trás, como se de facto continuassem presos ao objeto que parecia agarrar-se ao soalho com as suas 8 patas quadradas. O tio tinha dito: Milene, abre a porta ao tio. O que faria? Afonso passou perto dela, Isabel também, os dois a conversarem, sem lhe dirigirem a palavra. Depois andaram pela casa toda, o tio à frente e Isabel atrás, e por vezes, diante de um e de outro móvel, enlaçavam as mãos. Milene teve vontade de dizer: pelo amor de Deus, não leve as coisas da avó Regina. Não leve agora, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês. Não leve nunca. Por favor, tio Afonso. Mas não ia dizer. De 3 em 3 dias havia aquela delicadeza do Páscoa. E agora o tio olhava para ela, sem raiva, sem mágoa, sem lhe lembrar que ela era filha do José Carlos. E ainda por cima tinha-lhe pedido antes de entrar: Milene, abre a porta ao tio. Ele que se tinha submetido àquele tortuoso compromisso. Aliás, se ela não tivesse perdido a cabeça quando ele se sentara nos cadeirões da avó Regina, no horrível dia do luto, talvez tudo tivesse ficado em paz. E talvez até nem sequer os 3 irmãos tivessem vindo a digladiar-se daquela forma, nem tivessem inventado o calendário perpétuo. Mas Milene não contava nem 10, nem 15, nem 20 anos e teve a certeza daquilo que ambos pretendiam. De mãos dadas, Afonso e Isabel encontravam-se junto ao bengaleiro, onde estavam os chapéus da avó Regina, as marcas na parede das fotografias e dos quadros levados durante os últimos anos. Milene encheu-se de coragem. A voz saía-lhe estrangulada, como se passasse através de um apito. Tio Afonso? Tio Afonso, pensei, agora tenho isto para lhe dizer. Unia os joelhos de tal forma que os sentia colados. Se quiser, ainda pode levar uma coisa da avó Regina. O tio e a Isabel, surpreendidos, de mãos dadas. Uma coisa à sua escolha, uma coisa pequenina. Há por aí algumas. Eu mostro, o tio pode levar. O tio olhava para a cara da sobrinha, como quem olha para um problema de matemática exposto no meio de um quadro. Milena precipitou-se. É assim, tio. Não pode levar as coisas grandes, da avó Regina. Imagine que ela entra por ali e não acha o que deixou. Imagine. Afonso Leandro cerrou os olhos, virou as costas. Falou de costas viradas, passado longo tempo. Não entra, Milene, não entra. Tu, melhor do que ninguém, sabes onde ela ficou. Era como se não pudesse encarar o problema de matemática, quanto mais resolvê-lo. Mas Milene ultrapassou o bengaleiro, colocou-se diante dele e falou muito alto, triunfando sobre o raciocínio precário do tio, partilhando com ele a sua certeza, porque ele o merecia. Não ficou, tio, não ficou lá. Isso é o que parece ao tio. Isabel, parada na luz viva do outono que por ali entrava, a meio da passadeira vermelha que levava à escada, a luz viva do dia batendo em cheio na cara de Milena, estavam frente a frente. Ela sabia, ele tinha pedido. Milena, abre a porta ao tio. E, no entanto, se o tio tivesse querido, teria levado a mão ao bolso e usado a chave própria. Era por isso, por respeito pela pessoa dele, reconhecimento e amor por ele ser o seu tio e pai de João Paulo, que ela falava assim, fazendo um esforço enorme para explicar o que podia ser explicado. E o tio olhava alternadamente, ora para ela, ora para Isabel. A calva do tio perlada de gotas de suor, como se sobre a calva do tio tivesse chovido. Afonso, estagnado à porta de casa, suspenso da namorada. Como é que se lida com isto, Isabel? É que não sei mesmo como lidar. Tu percebes? E Isabel, que devia ter a capacidade de entrar no âmago do tio, e aparentava ter entre 17 e 37 anos, mas deveria estar com ele numa contemporaneidade profunda e numa sintonia completa, apiadando-se dele e tomando-lhe o braço e a levando dali consigo. O tio, destinado a ser levado da casa materna pelo braço de mulheres, depois dos confrontos com Milene. Desta vez, porém, Milene estava em paz, porque não tinha dito nada que ofendesse. Não tinha pronunciado nenhuma palavra ordinária, muito menos qualquer frase indecente. Pelo contrário, tinha querido só explicar ao tio que ele não podia dilapidar os bens móveis da avó Regina. E por isso punha à sua disposição mais uns quantos objetos, desde que fossem insignificantes. Só isso, nada mais. Mas o tio ia andando, levado pela namorada, e dizia, completamente devastado, ajudem-me que eu não sei lidar com isto. Outros que lidem com ela, outros. O tio a ser levado pela boneca Isabel, através do portão que fazia dindum e depois batia trap-trap. Milene, em paz consigo, a vê-los desaparecer no descapotável, a desaparecerem mesmo. Mas o Páscoa ainda continuaria a telefonar durante 2 semanas, de 3 em 3 dias. Seria o desvanecer do calendário perpétuo do tio Afonso, até ao fim dos dias. Breve e, no entanto, definitivo, o calendário perpétuo. Saberíamos depois.